Bom dia, prefeito. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Pergunta, Lucas. Sim, naturalmente, agradecer ao prefeito por ter vindo. O prefeito da cidade de Foz é super soberbado, é um corre-corre danado, vai para um lado, vai para o outro, não para. Cidade grande, pungente e que está sempre em evidência. Prefeito, o senhor está completando aí agora, são 12, 16 meses de governo. Eu queria que o senhor dissesse para nós... Um terço. Um terço, exatamente, completou um terço. Eu queria que o senhor dissesse para nós num breve relato, até porque nosso tempo aqui é curto. O senhor entende que os seus objetivos, quando o senhor teve campanha, o senhor prometeu uma série de coisas, foi eleito e agora está aí sentado na cadeira de prefeito. Os seus objetivos estão sendo alcançados? Estão na medida do possível. É lógico que a gente tem uma oposição como nunca teve nessa cidade, até porque na eleição se uniu quem administrou a cidade aí praticamente nos últimos 40 anos, de um lado, e nós, com o nosso grupo, ganhamos a eleição aí com grande dificuldade contra realmente não só grupos políticos históricos que, mesmo sendo adversários, até mesmo inimigos durante um bom período, se abraçaram todos em torno e hoje estão abraçados na oposição, querendo que nesse um ano e quatro meses nós tivéssemos feito aí tudo que não foi feito em 40 anos. E mesmo assim, a nossa proposta principal, que era o desenvolvimento econômico, tem ocorrido. Foz do Iguaçu já começou a se destacar no cenário estadual, inclusive em reportagem a nível nacional. No começo desse ano foi enaltecido os investimentos que chegam a essa terra, e com certeza esses investimentos não chegam de graça. É preciso um perfil diferente nas negociações, tanto com o poder público em relação aos investimentos de natureza pública, seja do Estado ou da União, que nós estamos recebendo como nunca recebeu essa terra, apesar das alianças que tinha no passado. Nós tivemos vários prefeitos alinhados, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, e nem de perto se aproxima com os recursos que nós estamos já conseguimos e estamos conseguindo para a cidade de Foz do Iguaçu. E na área privada a mesma coisa, o perfil diferente quando nós estamos buscando investimentos, seja dos shoppings, seja dos museus que chegam à cidade, as novas atrativos que estão vindo, também você precisa se desprover da vaidade e demonstrar o potencial da cidade. Então o desenvolvimento econômico está acontecendo e, paralelo a isso, nós estamos investindo pesado na infraestrutura e mudar a questão da mobilidade da cidade, na saúde, que é uma crise generalizada no Brasil. A nossa vai bem, obrigada, apesar das críticas. Nós temos pesquisas que indicam aí que na assistência médica hospitalar a aprovação de quem é atendido e não tem notícia de que falta atendimento é superior a 90%, e na rede básica está superior a 80%. Ou seja, a nossa saúde, apesar das críticas de quem teve oportunidade de fazer diferente e não o fizeram, ela vai bem, obrigado. Estamos recebendo nesta sexta-feira o prefeito de Foz do Iguaçu, Renê Pereira, neste quadro Café com a CBN. Vamos, você que está nos acompanhando agora no AM em 1320, nós fazemos aqui uma separação de rede. Você continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional, comentário de Miriam Leitão. Já você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com este bate-papo que estará reproduzido também logo mais depois das 9 horas no programa CBN Foz. Continue, portanto, Miriam Leitão, em rede nacional. 8:26, continuamos aqui na internet este bate-papo com o prefeito de Foz do Iguaçu, Renê Pereira. Eu vou perguntar agora especificamente ao prefeito com relação a algumas obras que estão em andamento na cidade que estão chamando a atenção da população, especificamente quanto à mobilidade urbana. A prefeitura fazendo uma série de investimentos com relação a asfalto, modificação de vias, enfim. Era uma ação que estava até um pouco, digamos, parada no tempo. Foz do Iguaçu ficou muito tempo sem este planejamento, sem esse investimento nessa área de mobilidade. Ficou. Infelizmente, nós temos alguns gargalos na cidade aí, não só em relação à nossa separação com um lado da cidade com a BR-277, que acreditamos que parte disso será solucionado com o viaduto, mas não por completo. Nós já estamos gestionando um novo viaduto na BR-277, na entrada da cidade. E também, aonde não está construindo viaduto agora, nós já estamos levando esse fluxo, como a duplicação da José Maria de Brito, ligando com a Rainel e Mazini, nós vamos duplicar naquele trevo do Charrua. Já fizemos lá na região do Lancaster a ligação de algumas outras ruas ali, para tirar. Hoje o trânsito vem somente por uma avenida e acabava vindo por uma única rua para o centro, e nós temos ali milhares de pessoas, milhares de carros que passam lá todo dia. Então nós estamos realmente reestruturando. Estivemos na semana passada, estamos acompanhando par e passo o processo licitatório da segunda ponte, que graças a Deus hoje foi anunciado o resultado. Pela reunião que tivemos a semana passada, não acredito que não haverá recurso por parte dos concorrentes, mas tem um recurso que foi protocolado na esfera judicial por um grupo aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que pode sim vir a interromper. Se nada interromper, está previsto no final do mês de maio aí a contratualização e já o início da obra, que por sua vez trará aí o contorno, que também vai desafogar em muito trânsito de caminhões no perímetro urbano da cidade. Kenny, vamos falar aqui de temos aqui na cidade uma promotoria de justiça que cuida das questões ligadas ao chamado patrimônio público. Ele, o promotor, faz o papel dele. Ele está lá para isso. E ele tem aberto, poucos, mas abriu, alguns, chama-se inquéritos civis públicos. Quando tem suspeita de alguma coisa errada, o promotor vem e abre esses inquéritos. É a função dele. Ele está lá para isso. E ele abriu alguns, poucos, não muitos, inquéritos, para investigar algumas situações que ocorrem na cidade. Tipo, alguma coisa no Fostran, mesmo no hospital. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo como naturalidade. É a função do Ministério Público perseguir essa através do inquérito, que ele pode também, ele tem arquivado alguns, nem proposta ação, e pode até propor, porque mesmo em direito há várias interpretações, né? Então, eu cito aqui, por exemplo, dois que provavelmente já tenha aberto o inquérito e deve encaminhar. Um deles foi a cessão de uma servidora, a ex-secretária da Fazenda, a ex-secretária de Gestão, Helenice Nunberg, que está no PTI. Eu acredito que isso aí, mesmo com a propositura da ação, a gente vai lograr êxito, até porque nós temos um convênio com o PTI, temos celebrado várias parcerias, essa parceria mesmo da construção do novo mercado municipal, ou do mercado municipal, ela passa por lá e no convênio prevê a cessão de pessoas. E nós temos pessoas da Itaipu também cedida para a prefeitura. Então há isso, nós temos pessoas cedidas para o Ministério Público, e aí na própria ação dizia que eu chamei outros funcionários depois, mas chamei 200 professores, e eu tenho professores cedidos para o Ministério Público, para a Justiça, tenho cedido para vários órgãos, então que eu não poderia ter cedido e chamado outros contratados. Outro que eu lembro agora do Falcone, Instituto Falcone, que nós contratamos com dispensa de licitação. Mas nós tomamos como base um parecer do próprio Ministério Público, que também o contratou por notório conhecimento. E também do Tribunal de Justiça do Paraná, do Tribunal de Contas. Então, se eventualmente nós erramos em termos contratados com dispensa de licitação, também o Tribunal de Justiça, vários governos de estados, várias prefeituras, e já tem inclusive súmula disso, dizendo que pode ser contratado nesse caso. Então, eles estão no papel deles, é lógico que demandados eles têm que agir, até porque pode estar ocorrendo alguma coisa errada e eventualmente eles podem estar prevaricando se não agir. É a obrigação deles fazer, e nós vemos com naturalidade, não vamos achincalhar e muito menos xingar o Ministério Público que está fazendo. Nos compete explicar, responder e, se for o caso, até mesmo nos defender em juízo o porquê que tomamos algumas atitudes. Foz do Iguaçu é uma cidade situada numa faixa de fronteira, enfim, uma cidade que depende da ação não apenas do poder público local, mas também principalmente ações federais, estaduais, enfim, a gente sabe que sem esse diálogo com as instâncias estaduais e federais, não há como promover uma ação, por exemplo, de desenvolvimento integrado aqui no município de Foz do Iguaçu. Nós temos observado uma série de viagens suas a Curitiba e também a Brasília. O que é que tem de resultado nessas viagens? O que é que tem sido obtido pela prefeitura nesse diálogo? Olha, tem sido obtido praticamente tudo que a gente vê aí. Nós tivemos por um período lá um suplente deputado, o professor Sérgio ocupando espaço, que nos ajudou muito lá, mas realmente o dinheiro está em Brasília, os convênios têm que ser firmados lá e no governo do estado também. Nós temos uma carência de representatividade e, infelizmente, as pessoas que poderiam estar nos ajudando, elas nos atrapalham, não querem que as coisas realmente aconteçam em Foz do Iguaçu. Nós temos aí lideranças políticas que poderiam estar indo conosco buscar nos auxiliar. Pelo contrário, as informações que nós temos quando vamos lá é que ainda ligam lá pedindo para que não ajude Foz do Iguaçu. Parece que não torce contra a administração Rony Pereira, torce contra a cidade. Mas, apesar disso, nós temos tido um bom resultado, um resultado que, diga-se de passagem, inclusive é melhor que outras cidades que têm 3, 4 deputados federais. Cito, por exemplo, na última viagem que eu fui para tratar exclusivamente da licitação da segunda ponte, aproveitamos a viagem e ontem mesmo já nos comunicaram, não é muito, mas é uma boa quantia, R$300 mil que liberaram num determinado ministério, fruto de uma conversa que eu encontrei no corredor. Então eu falei, ó, nos ajuda e tal. E vários outros projetos, construção de escolas, a pavimentação, várias emendas que têm vindo, inclusive de parlamentares de fora daqui, e também no âmbito estadual também. Então, infelizmente, nós temos que fazer o papel de cobrar o escanteio, correr, cabecear e voltar a defender, porque não temos um representante nem em Curitiba e muito menos em Brasília. E parece que boa parte das lideranças querem que continue essa situação sem representatividade. Renê, vamos falar um pouquinho de política. O senhor entende bem do métier, afinal, ficou três mandatos na Assembleia e tentou aqui ser prefeito por uma vez, na segunda, na terceira ganhou e está aí prefeito. Eu escrevi recentemente que o senhor, a pessoa física do prefeito, apoia para a próxima campanha, a eleição de 2014, agora em outubro, o senhor vai apoiar 4 nomes de fósforos. Vejamos quem são eles. Para deputado estadual, eu escrevi... escrevi e disse no microfone dessa rádio que o senhor apoia a sua esposa, a Cláudia Pereira, do PSC, para estadual, e o Luiz Queiroga, do DEM, para também deputado estadual. Portanto, 2. E para federal, terá o seu apoio o Dilton Vitorassi, do PV, e o professor Sérgio, do PSC. E eu queria saber, aproveitando o senhor aqui que está conosco, se de fato eu me equivoquei ou é isso mesmo? Se equivocou. Eu prefiro dizer quem eu não vou apoiar e quem eu, na verdade, vou pedir para a população de Foz do Iguaçu não votar. É nos candidatos paraquedistas, os candidatos de fora da cidade. E nós temos algumas candidaturas que não têm viabilidade, mas recebem alguns recursos e saem para puxar voto para as pessoas de fora. Então, eu prefiro ficar com a minha palavra que eu falei numa audiência pública, inclusive na presença de pessoas da oposição, que eu vou pedir que as pessoas de Foz do Iguaçu votem nos candidatos de Foz que tenham viabilidade. Porque tem muitos que sabem que não têm viabilidade. E aí essa situação de duas pré-candidaturas que você colocou, uma delas o Queiroga, a minha esposa se licenciou à disposição do partido, mas quem vai definir se será candidata ou não será o partido dela, e isso será decidido em Curitiba no mês de junho. Houve um pedido do deputado Ratinho Júnior para que ela se licenciasse e ficasse à disposição do partido para ser candidata ou até mesmo não ser candidata, estar ajudando aí na eleição. E nós entendemos por bem, então, até para preencher o requisito, porque pode ser que em junho saia candidato. Se não tivesse licenciado, não poderia ser candidato. Assim como a minha vice também, atendendo um pedido do seu partido, se licenciou para em junho estar à disposição do partido para tudo, para ser candidato, para não ser candidato. Então, é importante salientar que os partidos, todos eles querem candidaturas, mas eu tenho que zelar pelo interesse de Foz do Iguaçu. Inclusive tive uma conversa não muito amigável com alguns aliados a nível estadual quando me falaram, mas na nossa coligação, o nosso partido tem que ter uma candidatura aí. Falei, pois é, eu tenho que pensar, vocês querem uma candidatura só para fazer voto para a legenda ou para não passar batido. Nós temos que pensar em Foz do Iguaçu de ter um representante. Eu confesso para você que estou iniciando algumas conversas com grupos de oposição e a gente precisa avançar. Tem condições de Foz do Iguaçu eleger 3 3 estaduais e 2 federais. Mas a gente precisa ter a maturidade. Do jeito que está hoje, infelizmente, o quadro político não é favorável para a representatividade do Foz do Iguaçu. Eu gostaria de estar dizendo aqui, ó, tomara que a oposição eleja 3 estaduais, 2 federais, que seriam representantes de Foz do Iguaçu. Mas, infelizmente, o quadro não é favorável a isso. Até porque, se você olhar o perfil dos candidatos de Foz do Iguaçu, poucos têm a possibilidade, e eu não vejo trabalho, o professor Sérgio agora tem feito esse trabalho, porque pegou a herança aí do Ratinho Júnior, de algumas bases, já que ele vai estadual, e também o Vitor Assi tem alguma penetração a nível federal fora daqui, mas os deputados estaduais são poucos os que fazem voto em Santa Terezinha, que dirá fora. Eu, na última eleição, eu tive quase 30 mil votos fora de Foz do Iguaçu. E o próprio Chico Noroeste, quando se elegia, tinha votos fora, o Dobrandino tinha votos fora. Então, é um sonho pensar que alguém se elege só com os votos de Foz do Iguaçu. E se não fizer voto fora de Foz do Iguaçu, infelizmente não elege. Esta semana tivemos a visita do presidenciável do PSB, Eduardo Campos, ali à cidade de Cascavel. Ele participou de um encontro na Associação dos Municípios Oeste do Paraná, com os prefeitos aqui do Oeste e também, claro, com o prefeito de Foz do Iguaçu, que afinal de contas o PSB é o partido seu e o partido de Eduardo Campos. O que é que aconteceu nesta conversa? O que é que podemos relatar também aos ouvintes da CBN? Olha, para Foz do Iguaçu aconteceu um fato muito positivo. É lógico que nós teremos aí no mínimo três candidaturas competitivas e temos que respeitar. Eu tive recentemente a visita da senadora Gleisi Hoffmann e falei, olha, o meu compromisso com o governo federal, ele será cumprido fielmente. Eu vou dizer e pode dizer que eu reconhecerei tudo que o governo tem feito para Foz do Iguaçu. E tem nos ajudado, pelo menos tem. É bem verdade que a coisa está andando, ainda não se consumou, mas tenho fé que se consumará tudo, inclusive a segunda ponte até o final desse mês, e nós temos que reconhecer que o governo federal tem nos ajudado. Mas o nosso partido também tem um candidato que eu, no momento oportuno, vou apoiá-lo, inclusive havendo a possibilidade até de me licenciar do cargo de prefeito para não misturar as coisas. E nessa fase, quem está de fora, a gente tem que exigir compromisso. E para Foz do Iguaçu, essa vinda dele ao oeste do Paraná, nós conseguimos resgatar pelo menos um pouco daquilo que nós perdemos em termos de significado para a região oeste, porque Cascavel incontestavelmente tem se consolidado na capital econômica do oeste do Paraná, e Foz do Iguaçu, apesar de ter aqui toda essa estrutura de aeroporto, tudo, ela tem perdido espaço na importância para o desenvolvimento. E nós conseguimos, inclusive ontem já tive uma reunião com o Dilton Vitorassi, colocar com uma das propostas de governo para o oeste do Paraná, a construção do porto intermodal aqui em Foz do Iguaçu, com a ligação da Ferroeste, com o Mato Grosso, e isso certamente vai nos propiciar muito. Inclusive, ele assumiu publicamente esse compromisso com a região oeste de, em sendo eleito, construir esse porto intermodal aqui em Foz do Iguaçu, ligando o Oceano Atlântico e também a parte de baixo aqui ligando com a Argentina. Nós acreditamos que isso vai dar, com certeza, uma guinada no desenvolvimento econômico e na geração de empregos em Foz do Iguaçu e toda a região oeste. Rani, ontem eu estava no fórum e vi lá, saindo de uma audiência numa vara criminal, na terceira vara criminal, o ex-prefeito Paulo McDonald. Estava lá também na condição de réu, nessa audiência, o Paulo e o secretário dele de administração, o Edvilson Gonçalves, que ficou aí durante 8 anos com ele, do PP. E lá ele, audiência normal, aconteceu, ele saiu, e dentro dessa linha de raciocínio, eu sei que o Paulo tem aí várias dezenas de processos que ele acumulou ao longo da sua administração por improbidade administrativa. Vários nos criminal e também nos cíveis, bastante. Eu diria que ele é o campeão de processos. Como é que o senhor vê isso, até porque o senhor está sentado na cadeira que foi dele? Olha, na verdade, tem alguns que poderiam ser evitados, acredito, mas outros, infelizmente, são ossos do ofício. Agora, eu procuro olhar para frente. Inclusive, muita gente me pergunta, olha, Ah, por que você não fala de quanto que é das dívidas? Olha, eu falei uma vez, ele deixou 70 milhões de dívidas vencidas, isso também vai desencadear um processo de improbidade. Por que eu não falo? Porque foi feita uma auditoria do Tribunal de Contas e elencaram mais de 80 irregularidades naquela transmissão do cargo para mim. Uma delas foi essa, deixou salário vencido, 18 milhões de salário vencido, deixou dívidas, constituiu dívidas depois do período, ou seja, a casca de banana, para o povo entender, é quando, e a lei proíbe isso, a lei proíbe que você constitua novas despesas depois do período de abril, e ele constituiu inúmeras despesas depois de abril, deixando a responsabilidade para que eu pagasse. E o planejamento foi para que o município realmente virasse um caos ainda no primeiro mês da minha administração. E nós conseguimos superar aí o ano passado, que foi muito difícil, porque não tinha dotação orçamentária, vários compromissos. Vou te citar apenas uma lei que foi constituída um dia depois da eleição, a lei que foi aprovada um dia, no dia 8 ou 9 de outubro de 2012, uma lei que constituía uma dívida com a Previdência Municipal, na ordem a longo prazo, não é curto prazo, essa está fora daqueles 70 milhões, de quase 800 milhões de reais. Só que não bastasse isso, esse reconhecimento da dívida pela lei, tinha um parcelamento que começava em janeiro do ano passado, mas não colocaram nem na LDO, nem na lei orçamentária, não tinha, ou seja, para eu cumprir a lei que ele parcelou isso, eu tinha que descumprir a lei orçamentária, porque não tinha previsão. Tudo isso o tribunal, agora, recentemente, colocamos no orçamento e começamos a pagar esse parcelamento esse ano. Então eu tive que mudar a lei, essa lei que aprovaram um dia, e tantas outras casas governando, mas não adianta ficar chorando. Se gritar resolvesse, o porco não morria, né? Então, na verdade, nós temos aqui resolver os problemas, estamos resolvendo. Inclusive no gargalo da saúde pública, que ele sabe perfeitamente que ontem até eu comentava essa questão do hospital, que o custo do hospital aproximava aí 6 milhões de reais, só que a prefeitura bancava vários serviços e pagava para a saúde só para administrar. Pagava vírgula, né? Porque deixaram quase 20 milhões de dívidas com a ProSaúde que nós tivemos que pagar o ano passado também. Uma delas, inclusive, assinada e reconhecida pelo município no último dia do governo dele, na ordem de 11 milhões de reais. Estamos já quase 50 dias praticamente, né? Um mês e meio aí para o centenário do município de Foz do Iguaçu. Prefeito Henrique Pereira, o que é que a população pode esperar desta celebração? Olha, na verdade nós vamos fazer o aniversário comemorativo dos 100 anos e a festividade, as comemorações, até pela magnitude da data, ela será estendida por um ano, até o dia 9 de junho do ano que vem, de 2015. Por que isso? Primeiro, por um aspecto prático. Por maior que nós fizéssemos a festividade, e vamos fazer uma festa realmente como nunca se viu aqui, shows à população, se não graciosos, pelo menos com um critério como se de graça fosse para ter o controle da plateia, que é trocar o ingresso por um quilo de alimento, coisa parecida, para você ter a limitação. Mas, mais do que isso, comemorar em grande estilo. E por mais forte que fosse a festa do dia 10 de junho, dois dias depois, a própria população de Foz do Iguaçu teria esquecido e não ficaria perpetuada no tempo a comemoração do centenário, que é o objetivo, principalmente em relação à população, fazer esse centenário para que a população realmente lembre daqui a 30, 40 anos quem está aqui, que fez parte da história de Foz do Iguaçu, porque nós temos o evento da Copa do Mundo, os olhos estarão atentos positivamente, como eu espero, ou negativamente se confirmar aí as previsões de grandes protestos no Brasil inteiro. Então nós vamos fazer as comemorações do centenário de uma maneira bonita, diferenciada em relação aos outros anos, nesse 10 de junho, mas vamos perdurar aí até o ano que vem. Nós temos mais, no mínimo, 8 grandes eventos, já fizemos dezenas de eventos esportivos, culturais, e vamos continuar fazendo durante todo o ano até o ano que vem. Então, passada a Copa, vem final de ano, nós vamos continuar comemorando o centenário de uma forma cultural e principalmente de cidadania também. Estamos já nos instantes finais desta conversa com o prefeito Reni Pereira, neste quadro Café com a CBN. Lucas, considerações finais? Agradecer ao prefeito por ter vindo e desejar ao senhor que o senhor continue perseguindo seus objetivos. Nota-se que o senhor quer melhorar a condição de vida dos iguaçuenses e que o senhor tenha sucesso na sua empreitada. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade e dizer o seguinte, que convidar as pessoas a se dirigirem para alguns bairros esquecidos da cidade para ver como está mudando a realidade de alguns bairros. Cito aqui o Califórnia, cito a Vila Miranda, tantos outros bairros que estavam esquecidos há 30, 20 anos, que estão tendo agora a atenção do governo estadual. Eu sei que é bem verdade que muitas pessoas pensam, não, mas por que investir nos bairros? Porque a cidade está crescendo. E nós precisamos investir na infraestrutura de uma maneira igual para que haja o desenvolvimento para todos, que esse era o nosso compromisso com a cidade. E ele está ocorrendo, graças a Deus, e graças às parcerias que nós estamos fazendo com o governo federal, com o governo estadual e principalmente com a iniciativa privada, empreendedores que têm chegado à cidade e investido e acreditado na nossa cidade acima de todos. Não é à toa e não caiu do céu a posição da cidade de Foz do Iguaçu como uma cidade que mais está recebendo investimentos nesse ano. Agradecemos, portanto, a presença do prefeito Reni Pereira neste quadro Café com a CBN desta sexta-feira, 25 de abril de 2014. Café com a CBN volta na próxima sexta-feira no bloco local do Jornal da CBN, primeira edição.